Capítulo 27. Rendendo-se imediatamente. O segundo obstáculo para o êxito. Reflita nesta frase. Muitas vezes uma pessoa duvida porque se sente inferior, a outra está muito ocupada cometendo erros e retornando superior. Muitas pessoas jamais conseguem triunfar porque simplesmente riem quando as coisas se tornam difíceis. O verdadeiro êxito requer tempo, energia, enfoque e paciência. Tua anuência para perseverar tem que ser constante, porque pode ser o único com quem possas contar quando passes por momentos difíceis. A cultura oriental moderna tem visto o crescimento de grandes riquezas, e algumas vezes dinheiro rápido. Isto é uma sedução enganosa que pode te levar a criar expectativas grandiosas em um tempo não real. Ainda que possa parecer paradoxo dizer, sonha grande, porém seja realista, na verdade não é. Deves ter grandes ambições, porém deves estar disposto a investir tempo, esforço e flexibilidade para fazê-lo realidade. Tenha cuidado de não aferrar-te a uma única opção ou resultado, já que isto cria o sentimento de urgência e sabota a energia de tua intenção. Precisa ser persistente porém relaxado, enfocado porém flexível, tanto com teus planos como com tuas metas. Recentemente escutei uma metáfora para este tipo de mentalidade. Sempre que um avião decola, tem que declarar seu destino e estabelecer um plano de voo, porém às vezes acontecem algumas coisas que é preciso mudanças inesperadas, como mau tempo ou dificuldades técnicas. O avião precisa contornar a tormenta ou quem sabe, aterrizar em um destino totalmente diferente. Teu caminho para o êxito pode ter um comportamento similar. O destino é tua meta, e o plano de voo são tuas ações a tomar. Em qualquer momento, podes te ver forçado pelas circunstâncias, necessidade ou inspiração a fazer mudanças importantes. Ou seja, uma pequena variação em tua rota ou uma mudança radical às vezes é necessária. Tens que estar disposto a fazer as mudanças necessárias. Em 1914, Bruce Smith tinha como meta cruzar o Atlântico em um tempo menor. Haviam avisos de icebergs, porém, nenhum ajuste foi feito nem na velocidade do navio e nem em sua rota. Certos de conseguir sua meta, seu barco recém-construído, o Titanic, afundou no meio da viagem levando consigo seus 1.500 passageiros e tripulação juntamente com a reputação de seu negócio. Não permita que teus sonhos e esperanças afundem nas frias águas da inflexibilidade e urgência. Pode ser que precises mudar de direção ou até o teu destino final, porém, se estás disposto a reavaliar, reconsiderar e ajustar, então serás capaz de ver revelado teu destino. Te mantenha aberto a todas as opções que o universo tem a oferecer, abraças e mantenha a tua marcha. Tua determinação valerá a pena. Mantendo-se com poder. Existem inúmeros casos de pessoas que se negaram a render-se apesar das dificuldades e fracassos. Veja aqui somente algumas delas, depois de chegar a Hollywood e protagonizar pequenos papéis, um grande produtor de filmes disse a Clark Gable que jamais obteria um grande papel. Depois disso ele protagonizou um dos papéis mais importantes da história do cinema, Rhett Butler no filme O Vento Levou. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão. Assim que foi libertado, se dedicou a terminar o apartheid no sul da África. Recebeu o Prêmio Nobel e foi eleito presidente na primeira eleição geral. Michel Jordan não foi aceito na equipe de basquetebol de sua escola. Stephen King passou muitas dificuldades, até suas novelas eram rejeitadas constantemente. Trabalhou em uma lavanderia e eventualmente conseguia um trabalho de professor, porém estava tão frustrado com a rejeição que jogou no lixo uma novela inteira. Esta novela se chamava Carrie, sua esposa recuperou e esta mesma novela se converteu em filme e foi o primeiro de muitos best-sellers. Em seu início, Dr. Seuss foi rejeitado por quase 2 dezenas de publicitários. Depois de ser aceito em sua tentativa de número 24, seus livros venderam milhões e enriqueceram a vida de muitas crianças por todo o mundo. Jerry Seinfeld foi tratado muito mal pelos críticos quando dava seus primeiros passos na comédia, ainda assim, passou a ser estrela em uma das comédias mais populares de todos os tempos na televisão. Guglielmo Marconi pediu dinheiro emprestado para sua família para desenvolver a telegrafia inalâmbrica. Acreditava-se universalmente nesta época que as ondas eletromagnéticas não podiam ser enviadas além do horizonte, de modo que foi rejeitado pela comunidade científica. Precisou mais de 6 anos, porém foi o primeiro a transmitir sinais transatlânticos. Finalmente chegou a ganhar um prêmio Nobel e ser reconhecido mundialmente. Conrad Hilton queria entrar no negócio de bancos, porém sua oferta para comprar um banco foi rejeitada, de modo que em lugar disso comprou um hotel. Lentamente investiu em outros, mas, na Depressão Americana perdeu todos exceto um, estava tão envolto em dívidas que seus contadores o aconselharam a pedir a falência. Ele rejeitou a ideia para em seguida construir uma cadeia multimilionária de hotéis que hoje levam seu nome. Estas são somente algumas das inumeráveis histórias de pessoas que seguiram adiante ainda que tivessem que superar inúmeras dificuldades que muitas vezes pareciam não ter solução. Se te negas a renunciar ao teu objetivo, tua própria história pode unir-se a todas estas, e teu nome pode agregar-se à lista de pessoas como George Washington, Charles Dickens, Albert Einstein, Florence Nightingale, Joseph Pulitzer, Abraham Lincoln e Oprah Winfrey. Estas determinadas pessoas se negaram a deixar-se vencer pela adversidade. O Coelhinho do Êxito. Em anos recentes, uma campanha publicitária para uma companhia de pilhas muito particular, mostrava um pequeno coelho rosado de brinquedo que caminhava através de toda classe de desafiantes circunstâncias. Sem deixar-se intimidar, o coelhinho era capaz de girar em seus calcanhares e seguir e seguir. Teu caminho para o êxito necessita ser conduzido pelo mesmo tipo de energia e intenção que não se deixe intimidar. No que se refira a teus sonhos e desejos, necessita ser o coelhinho. Para ajudar-te através do caminho, eis algumas estratégias que podem manter tuas intenções movendo-se para frente adiante e tuas energias em ação. Não importa o que aconteça, nunca deixes que entre a dúvida. Não há espaço para autocrítica ou incertezas no caminho do êxito. Tua energia e consciência precisam ressoar com a determinação de confiança, não importa quanto tempo leve. Sempre lembre que teu êxito não depende de nenhum evento em particular. Nunca deixe que um projeto ou problema em particular signifique muito, porque isto cria uma energia de desespero que afasta o resultado desejado. Sempre existem opções alternativas, de modo que escolhe uma e mantém tua rota para a frente. Não sejas impaciente. Mantém teu ritmo e dá seguimento a teus planos enquanto desfrutas o processo e tua vida. Tua pacífica e persistente energia farão mais para atrair o êxito do que qualquer meta em particular. Afasta a aceitação condicional. Deixa de comparar-te com os demais, ou de ter-lhes inveja, estes comportamentos te pequeno e não atrativo. Quando vives incondicionalmente, atrás na mesma medida. Não mantenha o foco no que vai mal, concentra-te no que vai bem e trata de reproduzi-lo. Quando algo não funcione, deixa-o ir e renova tuas soluções, para seguir adiante. Vive em estado de apreciação. Nota, reconhece, e celebra o que tens em tua vida. A insatisfação se expande, de modo que olhes ao teu redor e mantém satisfeito. Estabelece períodos de tempo, porém não ponhas limites. Se algo toma mais tempo, não te rendas, simplesmente segue adiante. Deixa ir os lamentos. Pensamentos de pesar do passado criam mais resistência em teu presente. Para de meditar melancolicamente acerca dos velhos erros, em vez disso olha para frente. Sair de tua zona de conforto. Enfrenta riscos, faz algo novo, diferente, e ousado. Deixa ir teus medos e faz tua experiência. Nunca definas teus tropeços como erros. O fracasso tem sido muitas vezes referido como uma lição de preço alto. Quando aprendes que é o que não funciona, podes imaginar o que funciona e muitas vezes referido como uma educação de alto preço. Quando aprendes que és o que não funciona, podes imaginar o que sim, funciona, e aproxima mais de teus sonhos. Seja honesto contigo mesmo. Seja realista acerca do que precisas mudar. A mudança pode ser segura e pode te trazer o êxito, portanto, seja sempre flexível, aberto e honesto. Mantém tua coragem no alto. Nunca vejas os problemas ou tropeços como razões para regressar a tuas velhas crenças de limitações. O universo é abundante, enfrenta teu futuro sem medo. Nunca perca teu sentido de merecer. Não importa o que aconteça. Você vale muito e merece o melhor. Sempre reconheça isso, e prepara-te para fazer o que seja necessário para fazer com que isto aconteça. Não te rendas. Mantém perseverante apesar de tudo. Tem fé, mantém aberto as oportunidades, e espera um milagre. Melhor ainda, converta-te em um milagre. Tenho uma amiga jardineira que cuidava uma rara planta de bambu, que levou muito tempo para crescer. As raízes cresceram primeiro, e depois, muito tempo depois, cresceu a planta. Ela era diligente, regando o espaço de solo vazio, adubando, e até falando com a Mila de maneira a nutrir a planta que estava a caminho. Seus amigos e família pensavam que estava louca porque fez isto por mais de 4 anos sem resultados aparentes. Eles lhe diziam que estava cuidando de um pedaço de terra vazio e se perguntavam como ela não podia perceber que a planta estava obviamente morta. Porém, ela se manteve porque sabia das necessidades especiais daquela espécie. Finalmente, no 5º ano, o bambu brotou, rapidamente, cresceu quase 50 pés em 1 ano. Todo o tempo que esteve cultivando-a, a planta havia estado trabalhando suas raízes ficassem suficientemente fortes para suportar seu rápido crescimento. Cultivar teu êxito precisa do mesmo tipo de diligência. O trabalho que estás fazendo agora está trabalhando as raízes, que serão do mesmo tamanho de teu êxito. De modo que seja paciente, e segue em frente. Se crias uma fundação sólida, teu êxito crescerá e será forte, abundante, e lindo para que todo o mundo veja. Afirmações para uma perseverança incansável. Não importa o que realize. Estou disposto a perseverar. Sou firme, porém flexível. Determinado e dedicado. Sigo atuando, não importa o que aconteça. Cada dificuldade é só uma nova oportunidade. Renovo minha determinação e enfoque em cada momento. À medida que me aproximo de minha meta, reavalio e faço os reajustes necessários, não importa o que aconteça, sigo adiante. Deixo ir a impaciência e a ansiedade. Cultivo uma atitude de êxito em tudo o que faço. Confio e sigo adiante.